170, acima de identificação dessa via, chegada à área para 2010, ajuste no 094. 3170, autoridade IADE, TEC SUI, pistão 90, reposto top de gato, são 3170. Estabilizado, 3170. Então, 3170, complete final IADE, TEC SUI, pistão 90, chame a 2, Salvador, na frequência 118, 8195. Alfredo, boa noite, tá 3170, tá no altitude da 10, pode ser travou. Tá 3170, pouso autorizado, pistão no zero, o vento 170 graus, 10 nada. Autorizado, pouso na 10, tá 3170. Tô corrigindo o vento, é 070 graus, 089. Zona 70, solo zona 0, libera direita, mantenha essa frequência, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Confirmo. Thank you. Whisky Sierra Tango. Então, Whisky Sierra Tango, ótima identificação, voo estável para interceptar a chegada à mar e ajuste 1093, tudo para 2000 pés. Tudo para 2000 pés, confirma a proa, voa a proa, gente. Whisky Sierra Tango, está presente e voo na proa de TAP. TAP, tudo para 2000 pés, o Whisky Sierra Tango, é ideal. Serra Tango, autoridade de Yale Alfa de Sul, pista Valguera, reposta estabilizado, isso, Serra Tango. Obrigado, Yale Alfa, é proposta estabilizado, Serra Tango. localizador, o Papa Tango, Whisky, Serra Tango. Papa Tango, Whisky, Serra Tango, complete Pinaí ADS aqui pro Pistama Zero, chame a Salvador, frequência 118, decimal 95, Whisky, Serra Tango. 1895, Serra Tango, grave, bom trabalho. Salvador, boa noite, Papa Tango,